A palavra vai, vacão, é a palavra do leite flamejante. A vaca, ela caga no buraco da privada. É a cabra, fofinha das casas Bahia. Ela é a cabra, eu sou potiguar, sou caeté. Sou pancaruru, carijó, tupinagé, potigatu, caeté, zoriô, tupinambá. Sou pancaruru, carijó, tupinagé, potigatu, caeté, zoriô, tupinambá. Sou pancaruru, zobigatu, zanjó, tupinagé, zobigatu, caeté, zoriô, tupinambá. O pessoal vai ficando por aqui como Lulitunes dizia. Isso é tudo, pessoal, tô ficando por aqui. Tchau, Pedro Wally, tchau.